Te beijar, se enganar, pois você não me engana. Com esse cabelo sem jeito, seu sorriso branco, sua beleza selvagem, sua pele cor de jambo, meia feiticeira, meio anjo. Por isso eu vou te esperar. Eu vou te pegar. Eu vou te deixar. Cigana, cigana, cigana feiticeira. Você não me engana, por isso eu vou te esperar. Eu vou te pegar. Eu vou te beijar. Cigana. Beijar.